as noites caladas, a ainda amada, afloralada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta aquele não, desse mundo que é teu reino e faz do estou na mente.